pessoas que foram companheiras de verdade. Eu pude ver, tirei a conclusão que dessa terra não leva nada, tudo é deixado aqui. Respirar, viver, sonhar, lutar. O mais importante é a salvação ganhar. A vida humana totalmente vulnerável. Às vezes refletimos em fatos inusitados. É embaçado lembrar da minha mãe em coma, falando baixo, ofegando na cama. Te amo, sempre me provou com atitudes, virtudes que me fortaleceu na juventude. Me diz aí, o que será importante? Um carro, glamour ou muito diamante? Percebi que tem algo a mais pra conquistar. E um sorriso saudável ninguém pode pagar. Me conformei pra onde minha coroa ia, e a vida de vitória apenas começaria. Iria pra um lugar sem mentira e falsidade, o lugar onde existe amor de verdade. Eu vou além do que o homem enxergou, eu vou sentir a glória, o verdadeiro amor. Início de tudo. Eu vou além do que o homem enxergou, eu vou sentir a glória, o verdadeiro amor. De tudo. Mas é assim mesmo, estamos só de passagem. Quando o homem morre, aí que nasce de verdade. Conhece o amor puro e verdadeiro, ou então vive a eternidade no desespero. Pois é o destino de cada criação, e quem desacredita vive uma ilusão. É bem melhor lembrar das coisas boas que passou, recordações, momentos que se alegrou. Ramayara, o tanto que sentimos sua falta, e todas suas obras serão eternizadas. O Vandervan, lembranças no álbum de foto. Como não lembrar do guerreiro andando de moto? E consolado, alivia os familiares. Que tua presença, Senhor, preenche esses lares. E a vida continua com caminhos desnivelados. Entreguei minha vida a Deus e sei que estou salvo. Mas aqui sempre alguém vai sofrer. Os flashes vêm na mente, difícil de esquecer. O que comprova a incerteza do plano humano. Se o Senhor não abençoar, é um engano. Eu vou além do que o homem enxergou, eu vou sentir a glória, o verdadeiro amor. Início de tudo. Eu vou além do que o homem enxergou, eu vou sentir a glória, o verdadeiro amor. De tudo. Eu vou além do que o homem enxergou, eu vou sentir a glória, o verdadeiro amor. Início de tudo. Eu vou além do que o homem enxergou, eu vou sentir a glória, o verdadeiro amor. Início de tudo. Senhor preparou para aqueles que o amam.